Pois assim.

foi picada de enfermeiro. A barriga está a crescer e o povo a dizer: foi picada de enfermeiro. Foi picada de enfermeiro. Foi picada de enfermeiro. A barriga está a crescer e o povo a dizer: foi picada de enfermeiro. Mesmo agora que chegou o maltejo de pau e manta. Mesmo agora que chegou o maltejo de pau e manta. Deixando estar em casa, lá na rua ninguém canta. Mesmo agora que chegou o maltejo de pau e manta. Matei um pato real com uma espingarda de cana. Se guarda no frigial à roda do avião. Ando à procura e não acho cara linda igual à tua. Eu subiria na baixo cortando as minhas almas. De Rugem e São Romão, Rúbia e São Romão, Corba e Vila Viçosa. É terra de quem trabalha e muita mulher formosa. Rúbia e São Romão, Corba e Vila Viçosa. Todo homem que é careca não é um homem qualquer. cabeça lisinha, igual ao cu da mulher. Tenho a cabeça lisinha, igual ao cu da mulher. Há três dias que não janto, há quatro que não almoço. Há três dias que não janto, há quatro que não almoço. Tenho uma espinha no cu, coçar, mas não posso. Tenho uma espinha no cu, quero coçar, mas não posso. Há duas coisas no mundo que eu não sei se vale a pena. Há duas coisas no mundo que eu não sei se vale a pena. É mulher bater o homem por ter a gaita pequena. É mulher bater. Quando morreu, virada de cu pro teto. Minha avó quando morreu, virada de cu pro teto. E deixou como herança um peito para cada neto. E deixou como herança um peito para cada neto. Não há rio sem rio, nem ponte sem portigela. Não há rio sem rio, nem ponte sem portigela. Nunca vi homem sem pau, nem mulher sem rachadela. Nunca vi homem sem pau, nem mulher sem rachadela. O raio da minha prima estes dias foi à missa. O raio da minha passar por mim e agarrou-se à minha perna. Escorrega ao passar por mim e agarrou-se à minha estreitinhas, quintais e horta. Adeus telhados baixinhos, adeus olhinhos, são coisas mortas. Adeus ouvido ao pulsar e adeus lugar que eu nunca esqueço. Eras pequena demais, dizem os tais, que era um progresso. Ficas na minha memória, passou a história, já não tudo. Porém, enquanto eu viver, não me vou esquecer. Aldeia da Luz, aldeia da luz, agora chegou a hora da despedida. Eu nunca mais hei de ver, nem vai nascer em ti mais vida. Em nome do que há de vir, tu vais partir. Alguém te leva. Vai lá, diz adeus ao mundo. Vai para o fundo, por lados da alqueva. Ficas na minha memória, passou a história, já não fudo. Porém, enquanto eu viver, não me vou esquecer. Aldeia da Luz. Quintais e horta. Adeus telhados baixinhos, adeus olhinhos, são coisas mortas. Adeus ouvido a pulsar e adeus lugar que eu nunca esqueço. Eras pequena demais,

vais cair. Folhas verdes da varanda, olha que são saudades que um lembrança te manda. Olha que são saudades que um lembrança te manda. Nas ondas do teu cabelo vou deitar-me a afogar. Nas ondas do teu cabelo vou deitar-me a afogar. E eu quero que o mundo saiba que há ondas sem ser no mar. E eu quero que o mundo saiba que há ondas sem ser no mar. Quando Deus criou a rosa e fez a luz do luar. Quando Deus criou a rosa e fez a luz do luar. Entre as coisas mais formosas fez a luz do teu olhar. Entre as coisas mais formosas fez a luz do teu olhar. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Coitadinha e também sofreu. Esse dia ganhei tantos corais que corria a mar de vir com os olhos meus. Oh, de triste meu, estava eu só mesmo a dizer-lhe adeus. Oh, barquinho, oh, linda barquinha, não vá sozinho pelo rio fora. Leve então o meu coração e bate ao portão. Foi o nosso destino, desde pequenino nos quis desprender. Tuas mágoas e o espanto, pelo teu encanto, a queres de me deixar. Agora partes sem mim, partes o teu filho em qualquer lugar. O barquinho, oh linda barquinha, não vá sozinha pelo rio fora. Bate ao portão do peito onde ele mora. Oh, barquinha, oh, linda barquinha, não vá sozinha, deixe medo. Oh, barquinha, se for então, vento ao portão, mas guarda o segredo. Oh, barquinha, se for então, vento ao portão, mas guarda o mágoas e o espanto pelo teu encanto em teres de me deixar. Agora partes sem mim, partes o teu fim em qualquer lugar. Oh, barquinha, oh, linda barquinha, não vá sozinha pelo rio fora. Leve então o meu coração e bate ao portão do peito onde ele mora. Oh, barquinha, oh, linda da barquinha, não vais sozinha, deves ter medo. Oh, barquinha, se for de então, rebenta o portão, mas guarda o segredo. Oh, barquinha, se for de então, rebenta o portão, mas guarda o segredo. Oh, barquinha, se for de então, rebenta o portão, mas guarda o segredo. Eu fui a mulher Marcela da Marcela Marcinha. Eu fui a mulher Marcela da Marcela Marcinha. Lá nos cantos, redes, cantos daquela mais miudinha. Lá nos cantos, redes, cantos daquela mais miudinha. Daquela mais miudinha, daquela mais amarela. Daquela mais miudinha, daquela mais amarela. Lá nos cantos, redes, cantos, eu fui a colher Marcela. Lá nos cantos, redes, cantos, eu fui a colher Marcela. Quando o limão fica bem, que para quem o jogou? Quando o limão fica bem, que para quem o jogou? Eu fui a colher Marcela da Marcela Marcelinha. Eu fui a colher Marcela da Marcela Marcelinha. Lá nos cantos, redes, cantos daquela mais miudinha. Lá nos cantos, redes, cantos daquela mais miudinha. Daquela mais miudinha, daquela mais amarela. Daquela mais miudinha, daquela mais amarela. Lá nos cantos, redes, cantos, eu fui a colher Marcela. Lá nos cantos, redes, cantos, eu fui a colher Marcela. E a rosa que é entornada nunca perde a linda cor. E a rosa que é entornada nunca perde. Também eu perder não perco a amizade, oh meu amor. Também eu perder não perco a amizade, oh meu amor. Eu fui a colher Marcela da Marcela Marcelinha. Eu fui a colher Marcela da Marcela Marcelinha. Lá nos cantos, redes, cantos daquela mais miudinha. Lá nos cantos, redes, cantos daquela mais miudinha. Yeah.